6 milhas em sobrevoo sobre a Igreja do Bom Fim. Gente, Guardião, cara Bento, grato. Patrão de Copa 1960, vai pedir 200, você conduziu à esquerda da posição famosa, com a informação Lima. Gente, Gol 1960, acione a identificação desse, mantém nível 060, altímetro em Salvador 1014. Após desvio, você passa para o controle. Gente, após desvio, você passará o controle, descendo 060, 1014 no altímetro em Salvador, Gol 1960. Gol 1160, reduza para 2509. Gente, reduzindo 2509, Gol 1960. Controle em Salvador, 1090. O 2590, desça e mantenha nível 050, altímetro 1094. 0514, gente, passaram 2733. Então 3179, decolado ao 53, chama agora o controle em 119, decimal 35, bom dia. 935, muito obrigado, amigo. Bom dia, 3179. Nada. Gente, estaciona a frequência livre, Oscar Eco Papá. Doente. Eu peço, não sou escutado. Olimpo 03, apenas para informação, o controle não copiou. A frequência está com bastante chiado. Se possível, acione a identificação. Olimpo 03, mantenha a escuta permanente do controle e chame Salvador para regresso. Salvador, Azul 2770, acima. 31979, bom dia, contato radar, subir, mantém nível 340 via Dael. Via Dael, poderia voar Dael ou tá 3179? Autorizado, Leda, se tiver condições. Leda, tem sim, muito obrigado. Controle de Salvador, Azul 2780, sim, pra Lima. Azul 2780, acione identificação, autorizado chegada Mari, reporte quando pronto para a descida. Chegada Mari, reportará a descida, Azul 2780. Solicita a proa de SAP, tive informações aí na proa de Mari, Azul 2780. Autorizado ISAP 2780. ISAP, Azul 2780. Decola 190, primeira curva à esquerda, Momo, transição frontis, autorizou 19, transponder 5040, controle de saída 119, decimal 35, Rio 9810, corrigindo 9811. Rio 9811, correto, cotejamento, reporta pronto, pushback, parte 3. Ciente, 9811. 2590, livre, SAP, descida ao nível de voo 050. Se, quando, se tiver condições de manter alta velocidade, o controle agradece. Número 1. Controle Salvador, muito bom dia, ouça, né, 319. Sim, 319, senhor identificação, desça o nível de voo 080, via chegada bom. 080, chegada bom, 0 via, 319. O azul 2780 já descida, solicita o desvio à esquerda devido à informação. 2780 está livre de desvio, descida está autorizada até o nível de voo 070. Até o 070, desvio do azul 2780. Salvador, bom dia, voo 2195, informação de distância. Voo 2196, a informação em curso é a Lima. 360, Porto Seguro, confia? Confia. Voo 2196, autorizado Porto Seguro, nível de voo 360. Decolo da pistão no zero, primeira curva direita, na saída da El, Leda, Bidev. Faz Bidev direto Porto Seguro. Aciona 5053 no transponder, o controle 119.35. Autorizado Porto Seguro, nível 360, conforme a rota do plano de voo, decola 10, com curva direita, saída da El, Leda Bidev, direto Porto Seguro após. Transponder 5053, controle após 119.35, gol 219.2196. 2196, correto, cotejamento, porta pronto, chefe. 2196. Na cidade da seleção, Jorge. Já mandei sobrevoo. Poderia informar se o Guardião 06 ainda permanece no local? O Guardião 06 se aproximando do Rio Vermelho, positivo? Positivo, esqueci de chamar aí no farol da barra, já estou aqui próximo à pistana. Gente, copiado, 06. Gente, Romeu Tango, o Guardião 06 já se encontra próximo ao Rio Vermelho. Ok, obrigado. Tá certo? Fala, meu. Dourado, um abraço. Fala, Dourado, um abraço. Bom trabalho aí. Do 2590, a descida está livre para 2.000 pés, o ajuste 10 no 4, está autorizado a final do procedimento e LF X-ray da pista 10. Informo que temos um tráfego de asa rotativa mantendo 500 pés, próxima posição duna, não vai interferir na sua aproximação. Descesso para 2.000 e está autorizado o procedimento LF X-ray da 10, sentido o tráfego em duna, o 2590. 10.000, regresso para Salvador, reposto através do parque de Pessoa. Voo 1960, cruza 080 para 060. Voo 1160, a descida está livre até 4.000 pés com ajuste 10 no 4. 4.000, 10 no 4, voo 1960. A minha mente, lá, considera 2733. Voo, o vento está com 340? 340, afirmativo. O vento está direção da norte, na intensidade 5 nós. 2733. Voo 2490 para o pushback, acionamento posição 05. 3325-3179, muito obrigado e tenha um bom dia. Voo Só 3304 para Brasília, prepare a Arbor, 1 minuto para quanto? Arbor, Elefa. Guardião 06? Na escuta, através do Tortu. Torre, 118, decimal 95, com pouso. Obrigado. Falou, Dourado, com pouso, hein? 6225, número 2, copia, prepare a água, Elefa, constante. Água, Elefa, aguardando o estaneamento 6225. Nível de voo 050. 050, 6311. 6311, redução para 220 nós. Reduzindo, 220, 6311. 04 na aproximação. Azul 2780, a descida está livre até 4 mil pés com ajuste no 0-4. 1-0-4, livre até 4 mil, azul 2780. 06. Ciente ajustado 1014, mantém a linha do litoral, reponta a vertical do farol Itapuã. Forma o tráfego sentido oposto, é um caravan na força aérea, agora passando 700 pés para 1 no 1000, reporta visual, guardião 06. 106, litoral, aprovando o farol Itapuã, um chamado visual. Força aérea 2763, tráfego helicóptero da polícia militar, agora 1 minuto para o farol Itapuã, 500 pés, reporta visual. Paciente, nota visual, informa que tá, já está 1000 pés, o força aérea 2763, já mantém. Cliente, está autorizado o cruzamento da final do 35, reporta na vertical do farol, 2733. 2733, autorizado o cruzamento da 35, reporta vertical do farol de Itapuã. Cliente. Controle em todas as águas. Prossiga, Romeu Tango. Saindo da Ribeira, seguindo o cruzamento do Mestimbra, para o litoral sul, para o Ed, o Yankee Romeu Tango reporta no litoral. Informo que temos um caravan mantendo o corredor Axé de Itapuã para o Farol da Barra e o Pé. Salvador, gol 1184, passou para a bota, desviando a esquerda de forma estranha. 1184, livre de desvios, descido até o nível de voo 060. S60, vai manter essa proa 40 por aproximadamente 30 milhas. Net copiado após desvio, se tiver condições de TAP. Seria melhor Duna, e TAP tem informação também. Positivo, Duna. Após desvio, Duna, gol 1184. O vertical do farol de Itapuã, Força Aérea 2733, ainda não visual com o helicóptero da PM. Gente, tráfego superado, chama o controle agora em 1935, boa, até a volta, 2733. Grato, doutor Guadalazão, está presente 1935, grato. 2790. 050, transponder, 1935, é o controle. Confirme chamando o controle? É o Força Aérea 2733. Positivo, Força Aérea 2733, mantém a linha do litoral, 1000 pés em condições visuais. Bom, temos um helicóptero na proa de Amaralina, mantendo 500 pés para ingressar no corredor Axé. Ciente 2733, está mantendo a linha do litoral, ciente do helicóptero, é negativo visual. Positivo, o mesmo passa na região ali do Iguatemi, a proa da Amaralina. Ciente 2733. Taxi 050, Sinéia 6311. Sinéia 6311. Desce até 3 mil pés, ajuste no 04. 3 mil, no 04, 6311. Também pousar na cabeceira 35. Afirma, guardião 06. Reporta na final do 35. Só confirmando o pouso parado na 35, o guardião 06. Quem reporta na final para pouso parado? Afirmativo, final pouso parado 35 aguardando o táxi. Se voando, dona. O senhor tem condições de curvar na 030? Afirmo, tem, azul 2780. Positivo, esquerda 030 aguardando o último vetor para interceptar o localizador 2780. Então, esquerda 030 aguardando vetores para interceptar o. Descida para 4 mil, azul 2780. O Xanel 6319 está sob vetor, Para sequenciamento, esquerda para o A17, 180, 180 aguardando o último vetor para interceptar o log, 6319. 180 aguardando o último vetor, 6319. Pode seguir, 6319. O 6319 está livre descida para 2000 pés. Descendo 2000, 6319. Faz o 2780, reduz a velocidade para 190, nós irá ultrapassar o localizador intencionalmente. Ciência, redução para 190, irá ultrapassar o localizador, ciência, azul 2780. Controle, é o azul 2590, RPT, o canal 6. 2590. Acione identificação, o senhor está cruzando 080? 080, afirmativo. Positivo. 2590, contato radar, curva à esquerda, proa 270. 270, 14 milhas será seu limite. 270 pela esquerda, o 2590, confirma a altitude que poderá manter? Está livre de descida até o 050. 050, 2590. Confirmar o motivo da arremetida do azul. Houve umas indicações falsas do procedimento ILS 2590. O tempo está bom lá, né? O tempo está bom, sim. A indicação do ILS aí que estava meio com meio problema nas arremetidas. Valeu, obrigado. E Salvador, professor D733. Prossiga do 733. Você está numa condição meteorológica ruim aqui para o voo visual, que pode parar na barra, por isso não apresenta o de direto para a Fonte Nova, se possível. Gente, o 2733 mantendo 1000 pés em condições visuais, está autorizado direto à proa do estádio. Vou começar a realizar uma curva pela esquerda para livrar a formação e assim que terminar a curva vai prosseguir para a Fonte Nova, tá ok? Gente. O azul 2780 desce para 3000 pés. O ajuste é no 0-4. 60, bom dia, táxi em via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, eu não no mesmo. Pro A140 para interceptar o localizador. 140 para interceptar o localizador, na escuta aí para continuar a descida azul 2780. Você está livre até 3000 inicialmente, aguardando prosseguir para 2000. Para 3000, azul 2780, sim. Controle, Ian, conversando, se aproximando do farol de Itapuã. E aqui é o meu Tango Torre, 1-8-95, com pouso. 95, grato. Estabilizado o lock, 5-1. 2590, estou autorizado a descida até 4000 pés, o ajuste no 0-4, azul 2590. 4000 com 1014, 2590. Estabilizado o LOC, 6311. Completa final, torre 1-8.95, compouso. 295, 6311. Autorizado, pistão na 0, vento 330 graus, 05 nós. Aqui recola no 0, 2319. Torre, Salvador, 6311, reporte externo, ajuste 1014. Última aproximação, aguardando o Boeing da rua agora, iniciando rolagem 1-0. Gente, aguardando 6-1. Rolagem 1-0-6, considero o sol longe. 1-0, táxi a baixa altura até o táxi EOS, que reporta a pistão na 7 livre. Gente, controle o Torre Ian começando, já no farol de Itapuã. Solicita um sobrevoo de 1 minuto na região de Calamares. Final do procedimento azul 2780. Após intenciona pouso no Pátio 5? Afirma, Pátio 5. Ciente, mantém a linha do litoral estela, reporta para retorno em que é o meu tango. Grato. 390. Número 2, copo, prepare a Cuca, só um instante, 6312. Afirma, Cuca aguardando. Chené 6225, coordene com a equipe de solo, após 09 da Gol passar retaguarda, iniciando 62 e chama para o táxi. Após o Gol, a gente inicia e chama para o táxi, 6225. Da 3604, coordene com a equipe de solo, após a aeronave da Gol parquear no 9, iniciando 10, chama o ataque. Manda a palavra do colega da Gol, direita no 9, livre no 10, reporta o ataque, 3604. Solo, Rio 9819, parte de carga, pushback e acionamento. Livre, chama o ataque, 9819. Autorizado, pushback e acionamento, Rio 9819. Zero, para interceptar o lote, vai reportar estabilizado, 2590. 780 estabilizado. 2780 estabilizando. Azul 2780, Torre, 1-8, decimal 95, Mofoso. 1-8, decimal 95, Azul 2780. Voo 1184, completando a redução, a descida está autorizada até 4.000, ajuste no 0 no 4. 4.000 com 1014, Gol 1184. Tem a corneta. Tem, que eu vou entrar no solo controlado da 35, pairado. 1-9-6 da Gol, decola as 12, 19-35, boa. 1-9-6, Gol, 2-9-6, boa. 2-Salvador, é uma... Bom dia, o Azul 2780, baixar travado. 2780. Bom dia, ajuste 1014, continua aproximação, aguardando a autorização de pouso. Gente, continuando aguardando a Azul 2780. Eu conforme. Tempo 047, transponder 1935, controle. Para 2000, é porta estabilizada, informa o tráfego à sua direita, sobrevoando a Arena Ponte Nova, é um caravan, enquanto não é visuais, não vai interferir na sua aproximação. Descendo para 2000, 2593. 2733, informa o tráfego, interceptando o ILS, descendo para 2000, é um Alfa Tango 72, não interfere com seu voo. Quem é que o 2733 está na vertical da arena? O Gol 1184 descendo para 2.000 pés, reduz velocidade para 1.709, está autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado no lote. 2.000 pés e 170 nós, Gol 1184. Trolley Gol 2196. Voo 2196, prossiga. Quem se viu à esquerda que deve informações a Proje Israel? Tem, está livre de Zio. É, 2196. Mensagem 35 livre. Mais altura, reporta 35. Solo ao 104. Tato. 2 Salvador, é o Azul 2780. É, confirme o vento? Vento 350 graus, 629. Ah, sim, o Azul 2780, agora na curta trão. Tá. Azul 2590, estabilizado, chama a torre 118, decimal 95, bom pouso. 18.95, 2590, obrigado. Salvador, é o Azul 2590. 2590, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso, ajuste 1014. Continua, vai guardar a autorização, 1014, 2590. Tango, Grua 35, estacionar a frequência livre, bom dia. Torre, é o Azul 2780, tem um pouso autorizado na 10? Ah, sim, pouso autorizado na 0. Sim, pouso autorizado na 0, Azul 2780. No 1. Até antes da Juliette, 63, no 1. Atento. Completa redução para velocidade de aproximação, informa o tráfego à direita, mantendo 1000 pés, é um caravan 208 sobrevoando a Arena Ponte Nova, não vai interferir na sua aproximação. Informo que quem segue para pouso é um Alfa Tango 72, está passando marcador externo agora com 1-30 de grau de speed control. Vai reduzir para a mínima de aproximação, Gol 1184. Próximos aeronaves, obrigado. Colégio, Porto 1, Porto Colégio, ingresso, Porto 1, Porto 2, assinar a 3 do 1. 1989, 3 a bordo, hein? 3 a bordo. Livre táxi, aqui é a saída do parte 3, aguarda para ingresso do parte principal, 989. Aguarda para ingresso do parte principal, Rio 989. Azul 2780, livrou. 2780, bom dia, Alfa, Kilo, Pátio 3, 4 Lima. 4 Lima, confirma para o outro na MSZ 1, na posição 2? Afirmo, 02. 02, tá. Voo 21196, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, bom voo. Centro Recife 251-3325, voo 2196, voo, certo. Voo 184, pro LS. Estabilizado agora. Positivo, torre 198, decimal 95, bom voo. 2195, obrigado. Voo 1184. Gol 184, passa agora externo, aguarde pista 1-0 livre, ajuste 1014. Guardando. Através do 6233-304. Como que segredo na Rio até o ponto de espera? Ok, seguiremos o colega da Rio à direita até o ponto de espera, para 3301. E 9891 até o ponto de espera, autorizado, pátio Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1094 e 9891. Pátio Índia, ponto de espera 10, 1895, 1014, 1981, obrigado. Azul 2590, solo 18, direita, na Eco 21, decimal 9, bom dia. Direita, viva na Eco, 219, 259, obrigado, bom trabalho. Sai com o número 2, 1-0 no máximo, grato, bom dia, está 3-0. Solo, Salvador, 2590, entrou na régua. 2590, bom dia. Alfa, quilo, parte 3, 3, volume. Informa que no retorno, Brian, já está sendo emitido em Salvador. Ente 2733, você prefere prosseguir via litoral sul ou pro da rotatória da presente? Prossegue via litoral, lá após o primeiro toque vai começar a sendo emitido, até amanhecer o tráfego do 2733. Positivo. O 2733 via litoral sul para ingresso no circuito de tráfego com a torre, reporta o através do Parque Vitor Sul. 2733, então reporta o parque, através do parque do Pitor Sul. Pós Avianca, alinhar e manter, 9891. 1-1-1-8-4, solo 2-0, direita 219, bom dia. Direita 219, bom dia. É 225, decolagem autorizado na 0, vento 0, 30 graus, 59. Aqui decola, vento 25. Bom, 1-1-8-4, autorizado táxi. E Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, voo 1-1-8-4. Cada vez que vai escrito a sua 2733, está visual com a cabeceira 1-0. 2733, chama a torre, 1-1-8-95, composto. 1-8-95, força aérea 2733, grato. Bom dia, ajuste 1014, reporta vertical do Flora Tampão. Reporta vertical do Flora Tampão, 2733, ajuste 1014. 1-2, para posição 3. Beatriz 1-2 é o número de hoje do setor, aguarde para o Já girando base da 172733. 2733, autorizado, perna do vento com base pela direita para a pista 17. Chanel 6225, decolada 220935, boa. 0935, pegada boa. Salvador, bom dia. O Chanel 6225 decolou. Chanel 6225, sobe o nível de voo 380, via sair da Arbor. Arbor 380, 6225. Mantenha, go 1-1-8-4. Vento no 1, decolagem autorizada, pistão na 0, vento 0, 30 graus, 059. Livre decolagem, pistão 0, Rio 98, 119. Lado vento, 2733. Nossa, espera, 0 pronto, 3304, bom dia. 3304, aliás, manter, pistão na 0. Aliás, manter, 3304. 2733, livre base, reporta final, curta da, 3, da 17, 2733. 2733, livre final, reposta na final da 17, 2733. 1184, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 1184. Chanel 6312, coordene com a equipe de solo, com a aeronave da Gol, parquear à sua esquerda no 4, iniciando 3, chance do táxi. Vai fazer nós então com o solo, após a aeronave na 4, vai com 3, não, 3. Aviões no 1, decolado aos 24, 1935, boa. 1935, obrigado, Marco. Salindo, toca revestida no 7, posterior 2733, vento 030 graus, 049. Toca revestida 2733. A saída, Momo. 310, Momo. Quando possível, aceitaremos a voz direto pro ti, quando for possível. A gente aguarda a coordenação com o centro, Rio 989. Chanel 6225 vai efetuar desvio à direita para evitar formação. Livre 6225, desvio à direita. Gente, obrigado. Tocou e remeteu aos 25, direita, perna do vento, reporta girando base. Está autorizado o cruzamento da final da 190, reporta base da 172733. 2733, curva à direita, perna do vento da 17. 2304, decolagem autorizada, pistão 10, vento 040, grau 059. Decolagem da 10 para o 3304. Salvador, 3859, quanto espera da 10, pronto. 3859 após companhia LR manter. Companhia LR manter, 3859. Paz 17, Força Aérea 2733, mantendo mil pés. Tente, 2733, é ponto, ponto base. Está pronto para a base, Força Aérea 2733? Tente, base autorizada e final, toque arremetido no 7. Está livre o circuito da 97 completo. Reporta. Corrijo. Livre toque arremetido, vento 040 graus 59, 2733. 2733 está livre, toque arremetido. São 3304, decola os 271935, boa. São 35, boa, 3304, vai. E o 9811, após a posição Cogbu, o senhor foi direto a Buco. Positivo, após Cogbu, direto a Buco. Controle do Salvador, portanto 3304. Só 3304, contato radar, sobe e mantém nível de voo 360, via CDA. Arbor 360, sem restrições, 3304. O 3304 informa que tem uma aeronave também na mesma saída, fez um desvio à direita, está livre para hoje, Elefa, se tiver condições de manter. Elefa, vamos verificar se temos condições, está 3304. Poxa, né, 6225, pode voar, MUPEV. Aguarde coordenação com o centro, 6225. Obrigado. Olympus 03, regressando para Salvador, regressa instrumento ou visual? O 500. Gente, acione o chama acionado para o... para a cópia, o Yankee Romeo Tango. Mente, Olympus 03 em condições visuais, aguardando autorização para voar o farol de Itapuã. Temos uma aeronave também da Força Aérea, um cara vai efetuar uma troca arremetida na pista no 7, que será tráfego se o senhor manter a proa de Itapuã. Voa a proa do farol da Barra em condições visuais. Todos os desvios necessários no 3304. Tem 3304. Solicita o próximo toque remetido no 0 devido a condições da reta de decolagem da 17 com chuva. 2733, ciente, curva direita, cruze a final da 10, aguardando autorização para a final da 10. 2733. 2733, então curva à direita para cruzar a final da 10, aguarda para ingresso. 3859, decolado aos 30, controle 1935, boa viagem. 1935, 1939, obrigado. Bom dia, TAM 3859. Contato radar, sobe e mantém nível de voo 360 na CEDARGO. 2733, agora está ali na final da 10. Reporta na final, estabilizado 2733. Tem escuta, aguarde. 733, cruzou a final do 10. 2733. É, tá visual com a final do 28? Tá bem comprometido também. Tô visual, sim. Então, acredito que seria melhor se você mantesse no 5017, confirma? Afirmativo. Realiza o toque remitido na 17. Se possível, vai afastar para fazer uma base pela esquerda para 17. Autorizado, base pela esquerda na 7, reporta final, 2733. Ok, 2733, autorizado, base e reporta na final da 17. 6312, a linha e decola, pistão na 0, vento 020 graus, 4 nós, 6312. Força aérea 2733, escuta, prossiga. Agora na perna do vento, circuito pela esquerda, mantém a perna do vento, aguarda autorização de base. Mativo, vai manter a perna do vento então, é, e está aguardando autorização para girar a base 2733. Afirmo. Já informo que é um devido ao tráfego de helicóptero, desoculando agora com o Pro 235, após ser autorizado. Paciente 2733, está mantendo a perna do vento afastada. Vento aumentando, está autorizado, ingresso 35, decolagem, vento 020 graus, 4 nós. Decimal 4-5, bom voo. Pergunta 285, secundária. Pro 25, 4-5, secundária, bom voo. Ok. 2685, 2545, Rio 98919, graças a Deus. Aos 3-3, prossegue direto Sierra Índia Eco Índia, evitando a final da 97, devido ao Caravan na Força Aérea, agora ao 1000 e ingressando na final. Gente, segue DCT visual com o Caravan. O 2733, base autorizada, reporta final, o 2733. Autorizado, flap, autorizado, base, reporta final, 2733. Dico 03. Olimpo 03, controle. Tuba, a 1.500 pés, o ajuste Salvador no 0 no 4, da presente está autorizado a proa do farol de Itapuã. Sim, para 1.500 pés, do estado 1 no 0 no 4, na proa de Itapuã, 1.503. Então, 3304, solicitação do centro Recife que o seu suba restrito, nível de voo 240. 240 chama o centro na frequência 128, decimal 8, secundária, 126, decimal 0. 1288, 1260, restrito, nível 240, chamará Recife, está 3304. Bom dia. Boa. Tá livre, tá demitido na... 1-7, vento 050 graus, 3 nós, Força Aérea 2733. 733, livre toque emitido na 1-7. Vem aqui, Romeu Tango, confia em posição. Avançado 3 milhas do seu aeródromo, seguindo o DCT, local 01-16. Ciente, chama o controle em 0935. E aqui, Romeu Tango, até a próxima. 0935 graus, top. 7.312, está livre de desvio, subindo ao 350. Livre, só o 350, 3.312. Controle, 2733. 2733, está remetendo na pista 17, reportar na base. Subo para 1000 pés e já informo o tráfego P3, agora 3 minutos para o farol de Itapuã, está mantendo no 1500, reporta visual. Ciente, mantém 1000 pés, o Força Aérea 2733, reporta na visual, confirma data autorizada, base? Está autorizado, circuito pela direita da 1-7, já reporta girando base 2733. 2733, autorizado, circuito pela direita. Tem horário do plano? É o 05. Já está subido. Aracaju. Qual o nível que tem no plano? 170. 170, Pirapuca. Corrigindo, será Conde, o 9134. Conde, segunda Conde, grava na guarda da Alves. Ô, 621, bom dia. Acima de edificação, deixa para 4 mil pés, um ajuste Salvador 10 no 4. Chegada bom. O número 21 no autorizado, bom. Filho. 2733, gira base 97. É, confirme, falta quanto para demitir o número? Confirme, informação para 2733. O número está demitido, o controle tinha coordenado 3, é, tensiona mais quantos? Mais dois para ser emitido, mais um na. Mais um para ser emitido e o ponto final. Mais um na 17 e o final na 1-0. Gente, mantenha a perna do vento aguardando base, o tráfego P3 informado, agora já está um minuto para o topo, vai girar base para 1-0. Gente, o 2733 está mantendo a perna do vento aguardando para girar base. Desvio agora à direita, Vitor, formação 6312. Gente, 6312. Reporta na vertical. Ok, já presente, então, tá na prova da rotatória, 2733, está aguardando para ingresso na final. Gente, eu tenho o meu número 3, cópia. Avante, mais 3, confirma intenções de base pela direita da 1-0, pouso final. Negativo, a intenção é pessoal só bem repetida após o ponto final. Possível. Correção, é, a intenção é dois toques repetidos, repetida no ar e pouso final para o RIP 03. Gente, o RIP 03 é autorizado a base, que a final da 28 agora está bem comprometida devido a condições meteorológicas. O senhor tem condições de manter visual lá naquele setor, no setor nordeste? Direto. Decorada 1-0 com curva à direita, saída Coral 5074, transponder, controle 1935, rua azul 2770. 2070, correto? Chama pronto, abate 3, estiver funcionamento. Chama pronto, 2770, obrigado. 63, 1-1, pronto, copy. Júlio autorizado, 360, meu peso Lu 1-0. Decola da 1-0, curva direita no perfil da Dael, Leda, Montima. 5071 no transponder, 1935, controle. 390, bom voo. 328-260, está 3259, obrigado, bom dia. Não, 1-7. Confirmando intenção agora remetida no ar e após pouso final na 1-0? Negativo, toque arremete e após pouso final na 1-0. Copiar, sente. Seguir tráfego da companhia, aproximando pelo setor sudoeste de Salvador, 737-800 de Porto Seguro. O Xandé 6312 está autorizado, Romeu Fox 018. Gente, o meu Fox 018, 6312. 03 03, livre da permitida. Final, tem fixo, força aérea 2733. Toque remetido 1-7 autorizado, vento 070 graus, 4 lances, 2733. 2733, está visual com P3 agora cruzando a 17, autorizado pouso. Direto até o meu pronto da fábrica. Sierra Novena Delta Hotel autorizado, nível 125, decola da 17, curva direita, corredora Shelly, somente restrita ao 9000 pés, até a liberação do controle Salvador. Acena 5073, a transponder e o controle em 119.35, Juliette Hotel Romeo. Juliette Hotel Romeo correto, na bata, confirme PLB. 01, funcionamento do táxi, decolagem 1895, ajustado de 14, boa viagem. De Recife, aproximando agora pelo setor nordeste. Ok, esse é o meu 48. 48, ajuste em Salvador, 90 no 4. 90 no 4. Até o meu, prossiga. Autorizado, chama táxi. Pronto pra cópia. O plano foi para as 12, tá? Para as 13h05, é isso? Afirmo. Eu vou checar com a AIS, eu não postei o plano no sistema, agora só mais um minuto. Não, obrigado. Chama no ponto de espera da Bata, Juliette, até o meu. Procedo 2733, tocou em missão 43. Está livre a base da 1-0, reporta final, 2733. Livre base 1-0, reporta final, 2733. Balear e manter o nosso 7 Juliette Hotel Romeo. Salvador, 6312, desvia esquerda, evita a formação. Prozera 30, 20 milhas. 6312, chama o centro, frequência 2685, secundário 2545, informa o desvio, bom voo. 2685, 2545, obrigado. Base para final, Prozera 273335. Gente, está livre o pouso, 910, vento uma centena, meia dúzia, 2733. 733, livre pouso, 910. Pressão na perna do vento, é no 1510, Olímpio 03. Gente, Olímpio 03, mantendo o vento, aguarda a base. Mantendo o vento, aguarda, Olímpio 03. Forma o tráfego, o cara vai ingressar no final da 1-0, agora para pouso final. Para visual com o mesmo, Olímpio 03. Aí o tempo de voo estava dando que estava chegando antes 2-14 lá, e a empresa fez uma CHG mudando para 17. Aí daqui a um minuto e meio o plano consta aqui no sistema pra mim, conta com meia hora de antecedência. E eu chamo pra cópia. Confirmando o plano pra que hora? Foi pras 13h17. Paciente, 13h17. 648, descida para 2000 pés, ajuste permanece no 0 no 4, autorizado a final do procedimento ILS X-ray da pista no 0, reporte estável. Até 2000 pés, descida, 2014, autorizado de LF, 1648. Robô, 1.2, 1.2. Exa, proa, 2.05. No máximo 10 milhas já retorna pelo. Livre, 1.2.1. Livre, 1.2.1. Da proa, está autorizado manter a proa de duna. Com essa velocidade, o tráfego já está frequenciado. Foi a porta de uma duna, boa. Estacionar, bom dia. Esquerda, céu, livre, frequência estacional com 0733, já pela coordenação 7, então, autorizado, decolagem 97, vento 090 graus, 89, Juliette, até Romeu. está autorizado a girar a base para o Nipuri 03? Afirmo, Nipuri 03, da presente base, reporta final transchecado no zero, vento Pastec, uma centena, 8 nós. Ativa, é contar com o trem baixo na final, Nipuri 03. Autorizado, no 60, decolando da 10 curva esquerda, perfil da Momo, e após conforme a rota do plano. Recolheram 70, transponder, controle 1935. Copiou 160 autorizado, conforme o plano, saída é Momo, com curva esquerda, 070 no transponder, 1935 ao controle. 374, correto, estima pronto, puxa bem estacionamento, 43, 43. Já pronto para puxa estacionamento. Papa Juliette, Papa Rafael. Azul 2714, pronto para o push e entramento. Puxa, Ciane, chama para o taxa, 2714. Azul 9134, agora sim, pronto para o taxa. 1000 com ajuste 1010, 1421, solicitando agora uma redução para 2009. Tráfego que antecede está a 1 minuto para interceptar em 1. Então vai reduzir para 220, eu vou 621, deixa a parte de 300. Segue via Golf 677 até Aracaju. Aciona 5117 no transponder e o controle em 119.35, azul 9134. 2170 autorizado para Aracaju, decolando no Jato, por 23 da Fonte. Seguida, Conte. Agora vou com 677, para Aracaju, 1137 ao transponder e controle 5935. 9134, correto, confirme só a posição no pátio 1. Ah, tá no pátio de trás. 4, Romeu no pátio 3, chama para o espectramento. Olha para o espectramento. E a presença. Guarde o instante, Juliette, que eu tenho o meu. Sente, Rafael. Azul no 648. 648, completa final torre 1 no 8, desse 995. 1895. Felipe 03, que ocorre MT 850, esquerda, perna do vento, 1.500 pés, reporta através norte da torre. 7, reporta lá através norte, é 1.500, Felipe 03. É, claro que devido ao sequenciamento de pouso agora, deve. Estima aí uns 3.360 na posição, ok? Ok, 7. Então, arregou no 648. Arregou no 648. Bom dia, ajuste 1014, reporte tem entrado em checado. É, 1014, vai reportar. 295, 1014 no ajuste, boa viagem, 2714. Bate o até o ponto que era da Índia, chamarado 295, 2714, boa. Segue pra 2000 ou 621? Positivo, livre 2000, autorizado a final do procedimento, gol no 621, completando para a velocidade de aproximação para estabilizar, reposto estabilizado. Ok, sendo a redução, desce para 2000, gol 621. Olimpo 03, inicio 360, reporta nova do vento. Iniciou 360, reportará o Olimpo 03. Travado 648. 648, livre pouso, pista 1-0, vento 0, 90 graus, 62 a 9. Autorizado pouso, pista 10 648. Informo que o segundo terço da pista encontra-se molhado. Tenente 648.